Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Tá? Esse é o Psicotrópicos. Psicotrópicos. Sala secado de imagens, muitas cores refletem a luz, a chama da vela que acende a mente. Pensamentos perfeitos, perfilados e direitos. A ideia que o mundo correto traz paz, a ideia que o mundo perfeito traz paz. Igualdade que nada, diversidade que é tudo, para entender o que é igualdade. Sentado na sala cercado de imagens, muitas cores refletem a luz, a chama da vela que acende a mente. Pensamentos perfeitos, perfilados e direitos. A ideia que o mundo correto traz paz, a ideia que o mundo perfeito traz paz. Inquietude que cria arte clara do povo, sangue nas veias que corro, que novo sentimento o coração busca, colhendo nas areias finas do tempo. Colhendo nas areias finas do tempo. Sagrar a luz, sangrar em nome do tempo. Sagrar a luz, sangrar em nome do tempo. Para ter força, continuando os olhos no caminho do amor. Para ter força, continuando os olhos no caminho do amor. Quem foi o dono dessa grande ideia é o nosso amigo Junão. Uma palma. Palma, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que computa, locomovendo gravidade de pensamentos, locomovendo gravidade de pensamentos sobre a verdade que ninguém mais fala, sobre a verdade que ninguém me explica. Esse som chama locomoção. Nós iremos mandar íris agora. Viver em pleno riso, ser doçura, ser imagem dos olhos da mãe. Natureza imensa, a seiva, água que renova, a dança das estrelas, o seu riso, o encanto, viver a luz de todas as horas, sempre buscando renovar. A magia da criação, dentro o olho a íris, o sonho, dentro imagem memória a íris que revela o sonho, dentro o olho a íris, o sonho, dentro imagem memória a íris que revela. Antiga sensação de ser árvore, cachoeira, flor e pássaro, com o vento voar, voar até transformar o casulo dentro o olho a íris, o sonho dentro imagem memória a íris. Revela o sonho dentro o olho a íris, o sonho dentro imagem memória a íris que revela o sonho. Mercado de ilusões. Contou sobre o mundo e o seu sistema. Cabides de almas expostas, sem respostas, sem respostas. Cabides de almas expostas, sem respostas, sem respostas. Hipnotizar um mercado de ilusões, atacados rebeliões. Aperte o botão, que ele avise sua visão, pois ninguém é dono da verdade. uma caixa de madeira. Um mercado de ilusões mora numa caixa de fibra moderna. Um mercado de ilusões mora numa caixa de engoliremos tal progresso, nos transformarão em máquinas. Aqui fica essa interrogação nesse refrão. Aqui fica essa interrogação nesse refrão. O mercado de ilusões mora numa caixa de bandeirolas ou cartolas, magia ou fobia, benigno ou maligno, se tiro ou ponho, se vai ou vem, eu não sei se volta, e o mundo nos abraça, tamanho é o seres. E o eco do sistema ajoelha tamanha a descrença verdadeira, a descrença rotineira. Como diria meu caro amigo Orestes Branquinho, grande poeta de Tocantins, a araguaína: apenas observo a realidade e decodifico em mensagens de amizade. Thank you. passo à frente, você está no mesmo lugar. Agradecemos vocês pela presença e aqui o Psicotrópicos encerra o seu trabalho. Queria agradecer e explicar um fato assim, que para a gente está sendo de muita alegria. A banda é muito recente, tem 5 meses só de existência, tá? E agradeço vocês por estar compartilhando esse momento aqui com todos nós, né? Muito obrigado. Agora com vocês o Coquetel Chique, dando a sequência.